Mandado de Deus pra te salvar, pra te arrebatar. Como ladrão te buscar, pra te guiar nos caminhos do Pai Criador. Aleluia, papai, louvado seja o meu Senhor, que se apresenta destruído pela vida no mundo. Pecador sem consciência, sem fé no futuro. Onipresente é o Espírito Santo, pelo amor que pode te curar, restaurar da sua dor. Eu não tenho riquezas pra te oferecer, eu não tenho como sua vida resolver, mas a chave pode estar onde se pode achar, na palavra daquele que pode te olhar. Com os olhos do perdão e remissão dos pecados, do arrependimento que anda ao teu lado. Com a chama acesa, o fogo eterno que me traz a luz. Esse mesmo fogo a minha vida conduz. Recebi e agradeça a sua nova vida. É nessa porta estreita que está a saída. Você foi adotado pelo nosso Pai amado. Tu padecerás, mas serás glorificado. Se alguém te procura, dizendo que precisa de ajuda, dizendo que precisa de ajuda, você pode mostrar, a palavra que nos traz a cura, a palavra que nos traz a cura. Se alguém te procura, dizendo que precisa de ajuda, de ajuda, de ajuda, de ajuda, você pode mostrar a palavra que nos traz a cura. Certeza de ser vitorioso, pois a palavra diz que o nosso Deus é grandioso, que tem misericórdias infinitas pra você. Nele pode confiar, nele pode crer. É pela fé que sua vida pode ser restaurada. É por amor no coração que te entrego a espada, que serve pro combate contra o inimigo. A vitória é certa que jaz no maligno. A maldade está espalhada por aí, a majestade está e não te deixa cair. Te segura na virada, estenderá a mão, a volta do cordeiro pra tua salvação. Te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Nas tuas promessas aguardo com emoção. Cumprirás o que me diz, respeito nessa vida. Creia na palavra que te salva, não duvida. Missão como cristão, ride e pregai. Fé no Espírito que habita no Pai. Pois se alguém te procurar precisando de ajuda, mostre a palavra que te traz a cura. Se alguém te procura, dizendo que precisa de ajuda, dizendo que precisa de ajuda, você pode mostrar, a palavra que nos traz a cura, a palavra que nos traz a cura. Se alguém te procura, dizendo que precisa de ajuda, de ajuda, de ajuda, de ajuda, de ajuda, você pode mostrar a palavra que nos traz a cura, nos traz a cura. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos acometidos de várias doenças e tormentos.